não entendes la onda. Por isso que vários bica que tomba. Fala do crime como se fosse um filme fictício. Rap como o final do Super City. Tem que ser viu e ter o dom, por favor. O rap que eu assino em nome do meu senhor. Então meu bom, cientista criminosta, os quer fazer parte e só causa alvoroço. Você é como a nossa sociedade, lápida, esnoba, mas simples verdade. Não sabe o que é o antídoto à cura. A palavra, a Bíblia, a cura. Tem que ser mais do que visualzinho. Tem que saber chegar e ficar no pianinho. Ei ladrão, quem você conhece? Sei lá, Jão, o que acontece? Uma hora o pano rasga e cê padece. Nunca vi fazer pelo bagulho um show de graça para arrecadar fundos. Ao contrário, só tá como se fosse modinha. Bem, bem, pra você seu estrelinha. Poderia ser como se fosse um galã, desfilando rodeado com uma pá de fã. De motel em motel até as 6 da manhã. Você é assim, criminal cipan. Com uma R1 ou um Audi A3, é só acelerar que gasolina é o que mais tem. Curtindo um rap gringo, toca CD da Philips com um aro ao contrário, igual aquele slip. Principalmente aquele do 36. Valeu, Fetch. Família Estrela Dias agradece. A corrente não será quebrada, não. Procura eu, mas não acha chão. Sua vida é uma farsa em vão. Não entendes a onda, não. A corrente não será quebrada, não. Procura sair, eu te mostro então. Sua vida é uma farsa em vão. Não entendes a onda, não. Não entendes o movimento do espírito que eu vivo, não entendes la feitiçaria que eu me esquivo, não entendes opressor, a maldade, o maligno, não entendes a força nem o poder do Deus vivo. Não entendes, não entendes o que está na minha frente. Jorra de águas vivas que do rio é a nascente. Não entendes la onda, nem o grau da rima do Honda. Não entendes a vida, não entendes o amor. Não entendes a cruz, a humilhação e a dor. Não entendes que é, não entendes que foi. Não entendes o hoje, muito menos depois. Não entendes M. Ponto Louco, nem nem pro livre. Não entendes criminal facts, o raciocínio. Não entendes o céu, não entendes a terra. Não entendes poder que gira em torno dela. Não entendes extermínio de erros, nem o conceito. Não entendes na rima, porque acha que é perfeito. Não entendes o mundo e nem precisa entender. Só aguenta as aflições que eu já sofri por você. Não entendes, creia somente, Jesus morreu por você. Pela família XZ, Jussoi, M. Ponto Honda, resgatados da quadrilha. Não entendes na onda, que onda cê tira. Não entendes, me conta, fumaça pro alto até a última ponta. No final da festa cê só passa vergonha. Rijo, estilo Long Beach. As perversas do lado, os cordão, vários drink. Acorda parceiro, era apenas um clipe. Tipo louco, aí é pouco. XZ é o retorno. La onda. Entendeu o jogo? A corrente não será quebrada, não. Procura eu, mas não acha chão. Sua vida é uma farsa em vão. Não entendes a onda, não. A corrente não será quebrada, não. Procura sair, eu te mostro então. Sua vida é uma farsa em vão. Não entendes a onda, não. Vê se entender, cê abra o que é pé. O filminho agora vai passar na sua tela. Não é a novelinha, nem Luciana de Menes. Não é o Big Brother, nem a tela quente. Então sente, viaje, mas não enfureça. Correndo pelo certo, espero que você pensa. Não quero ser melhor, nem menos que você. Tô lançando minhas ideias, vê se pode entender. Por que tanta mulher e dólares pro ar? Cadê o conteúdo, proceder de rimar? Vex falou daquelas rodas do 36. Imagino também o EXZ naquele clipe. Vamos parar um minuto e refletir. Realidade do Brasil, onde está isso aí? É triste dizer, mas gostaria que fosse melhor. Até 80 anos sonhando com New York. O Brasil tá aqui cheio das suas riquezas. Perdão de Noronha, Recife e Fortaleza. Nossas propagandas mais uma vez blefou. Desfrutar do que é nosso é pavorar do exterior. Começo a chorar e rir ao mesmo tempo. Falando dessas coisas, um pouco até me lembro do pouco que sofri por falta de entendimento. La onda pra mim, hoje é música do rei. A corrente não será quebrada, não. Procura eu, mas não acha chão. Sua vida é uma farsa em vão. Não entendes a onda, não. A corrente não será quebrada, não. Procura sair, eu te mostro então. Sua vida é uma farsa em vão. Não entendes a onda, não. A corrente não será quebrada, não. Procura eu, mas não acha chão. Sua vida é uma farsa em vão. Não entendes a onda, não. A corrente não será quebrada, não. Procura sair.